você me chamar. Só você me faz feliz, com você me sinto bem. Meu amor, eu te amo, eu te quero tanto bem. Só você me faz feliz, com você me sinto bem. Meu amor, eu te amo, eu te quero tanto bem. Me deita na cama, me abraça, me ama, me faz você me chamar. Com você, meu amor, com você eu vou pra qualquer lugar. É só você me chamar. Eu só penso em você. Tô louco pra te ter, beijar a sua boca. Só penso em você. Só penso em você. Tô louco pra te ter, beijar a sua boca. Vem tirar a minha roupa, me deixa nua, sou toda sua. Desliza suas mãos em meu corpo,